6313. Tem condições de voar Tadna, Delta, Alfa, Delta, Novembro, Alfa? Afirma, pode voar Tadna, 6313. Tadna, chame-se aqui. 25.1, ao término 3325. Ok, então ficou baixo, a gente entendeu. Autorizado, boa tarde, né? Chama a Recife agora 25-9-3325-6313. Perfeitamente, bom voo. Muito obrigado, uma ótima noite. Spans 84, Bonnet 08, 120, decimal 8. Have a nice trip. 4959, copia. Acima, 4959, corrigindo. Autorizado Ilhéus 140, decola da 10 com curva direita na saída Coral. Transponder 0264, controle 120, decimal 8. Fuca de 4. Panama 10570, Foca de Parker, Europa 0284. 4959, protegimento correto, reporta para o Antwerp, Chivek, Sanamis. Boa tarde. Palma Tour Ground, Azul 4980, Airport, Virgin, Oregon, 3 hours and 45 minutes, Aracaju, Red, Texas. Via India, um Ruby Point Call Tower, frequency 5001, copia. Guarulhos autorizado 360, da sala da 10 com primeira curva à direita na saída da Euleva Motiva. Outros 10 primeira aerovia após Tabata e conforme. Transponder 5157, controle em 120, decimal 8. 723, autorizado 4.010.018. Ou 1.888, controle. Autorizado até o 050, número 4 no sequenciamento, redução de velocidade para 200 nós, tráfego que precede a aeronave da companhia, 10 milhas à sua frente, porém o no 888 é o número 4 na sequência. Vai reduzir para 200, desce ao 050, gol no 388. Afirmativo. Gol 1970, autorizado 2000 pés, livre LS, cujo localizador 1018. 2000, reportagem, estabilizado voo 970-2018. Conforme American Line, stand by more time to box. Everyone is leaving the aircraft. We were leaving the aircraft through the gate. We will deplane through the gate. There is a fuel leak. The fuel truck has backed into one of our wings, and we have a fuel leak. 0435 for 10 minutes. Station by station. Negativo, aí entra na formação 970. E mais à direita ainda. That's correct, and we are leaving the aircraft, American 230 out. É forte ao térmico. Pode parar. MS-3178. 3178, completa final, pista 10, turno 18, decimal 95. 345, boa noite. Salvador, Manótica 3178, final da 10, baixar para lá. Continua a aproximação, com autorização de pouso. A escuta. Marca 230 ground. Zero já livrou a formação, já tem condições de voar direito? Afirmo, 0970. Proa 090, curva à direita, M18, intercede de localizador. 3090, com 970. 08, obrigado, boa noite. Tudo boa noite, azul 4980. 4980, vigilância, suba ao 350 via saída PUC. Via PUC, sobe ao 350. Voo no 723, controle. 723, escuta. Vetoração, sequenciamento. Curve à esquerda, vou na proa 210. O limite desta proa é a radial 280 de Salvador. Esse mantém a 3.000 pés. 7290, limite 2.820 de Salvador, letra 3.000. Voo no 888, controle. Escuta, 9.8. Operação sequenciamento direita, proa 220. Limite desta proa é a radial 290 de Salvador. Esse mantém a 4.000 pés. Ajuste da altitude 28. 120, limitado pela 290 de Salvador, vou no 9.8. Estabilizou o 970. 970, completa final, pista 10, torno no 8, decimal 9.5. 18.954. Salvador, boa noite, voo 970. 970, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Direct, direct, slip, vai slip. Taking the point, Europa 34. Taking. Intersection, leap, leap by leap. Voo no 723 para o localizador esquerda, proa 120, livre LR. 120, autorizado LR, 120. Europa 084. Say your point, do you request to flight? Mike, Charlie, Echo, Vamos na escuta? Vamos na escuta. Alfa, boa noite, 2 Juliette. Alfa, 2 Juliette, 3, vamos fazer. Localizador. Europa 084, salvo 6-0-6-85, enable 1-2-5-45. And request the receipt flight direct to Maceió. Taking the first frequency and the little Mike Charlie, Europa 084. Europa 084, call receipt, send air frequency 1-6-85, enable 1-5-45. 1-6-85. Stand by, Europa. Stand by. Gol no 888, esquerda pro 1 no 30, livre LL. 30, livre LL, será 38. 38, 2018. Na escuta. Santos 3305. Esse foi autorizado 330, decola da 1-0 com a primeira curva esquerda na saída Fuca. Transição Caju. Transponder 330, correção transponder 5155, controle 120, decimal 8. Sim, Maria, maintain Fuca de passo and contact the receipt center to request by direct Maceió. O transponder 5155, transponder 3305, controlamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Vamos lá, vamos parar. Se eu parar, obrigado. Salvador 4959, pushback e acionamento. Mantenha a posição na guarda para o pushback e acionamento. 4959, mantenha a posição. 685. 2005, obrigado, boa noite. Boa. Gol 1-888, traço do seu precede, Boeing da companhia, meia dúzia de milhas à frente, reduzido, completa, redução para aproximação, livre LS, torre 1 no 8 decimal, 9-5. Livre LS, em redução, gol 1-888, chama a torre. Obrigado, boa noite. Chama a torre, bom, 7-2-3. 723, torre no 895, boa noite. Boa noite. 970, Alfa, mantém 3GS. Alfa, antes da Juliette. Então, 3178, taxi Alfa, Juliette, até o 505. Para o 2 Salvador, boa noite, Guna 888, passou Duna na 3 Guna 888, aguardando pista livre, continua a aproximação número 2. Agora. Está na escuta? Na escuta, prossiga. Como que a aeronave no gate 1-0 está com um problema de vazamento de óleo? Então o senhor vai manter a posição e aguardar pressionamento e pushback por medidas de segurança, ok? Está na escuta, gente. 0-0-1. 23, no solo aos 22, direito no 211. Direito no 211. Alfa Juliette até o 04, Alfa Juliette 04. Fala, boa. 723, Alfa, repórter 22 Juliette. Alfa, 22 Juliette. O 888, pouso autorizado pista 10, vento calmo, ajuste 1018. Leve pouso na 190, baixo e travou, vou na 888. Coordenata azul 5001, esse é o Jeff Cautela e o acionamento mais à frente. Vai só um minuto, por gentileza, só mais um minutinho. Aguardando Aracaju, passageiro. 723, só um minutinho. Confirma só? 224. Gente, 6224, aguarda o instante por gentileza. Número 1, para copa, só mais um minuto. Pode. Salvador 4959, para o está com 67 a bordo. Alto Salvador com 2 horas e 50 pela 4959 autorizado até a entrada do pátio principal, confirma o POB alternativa, por gentileza. Alternativa Salvador, meia, agora, pátio autorizado até a entrada do pátio principal, o 4959. O 5001 na escuta. Na escuta, Brasília? Autorizado somente o pushback e o acionamento mais à frente, como coordenado anteriormente. Reporta quando pronto para o táxi, ok? Se é autorizado se tiver, se vai acionar mais a força, 2501. Oito aos 25, direito no 21, decimal 1. Direito, 21, depois. Índia, ponto de espera do 1-1-8, decimal 958, metro 1018, bom voo. 1-0-1-8-7-2-9-5. Obrigado, boa noite. 1-7-2-3 na escuta, né? 1-7-2-3 vai manter a posição da Juliette, como que seu gate se encontra com a página, estaciona liberado pelo Embraer da Ajuda. É, tá guardando, Salvador, boa noite, boa noite, pessoal. 1-3-1-8, táxi de Alfa, táxi de Lento, reposta de Alfa, táxi lento, reposta na sua Julieta, se for. Autorizado azul 4959, ali ainda colar pista 10, vento 320 graus, 029. Ali é cola, pista 0, 4959. Autorizado. Alfa Juliette para o 0, 1. O 1-8-8, site via Alfa Juliette para o gate 07. Alfa Juliette livre para o 07, dona Triploid. Obrigado, dona. 1-8-8, te considero que só mantém a da Juliette. Vai ser até via Alfa, mantém a da Juliette, ok? Inicialmente. Posso ficar mantendo a da Juliette, dona Triploid. 445, liga na frente. Via Apache 1 no Índia, ponto de espera, Tony 1985, altímetro 1018, bom dia. Apresentação de Apache 1, ponto de espera, Tony 1985, se quiser fazer o contato. Via 6224, contigo? 6224. 6224, taxi, Wilson, Aracaju, autorizado 190, decola da 10 com primeira curva esquerda. Na saída Point, transponder 5162 no controle 120 decimal 8. 190 para Aracaju, decola da pista 10, curva esquerda na saída Point. 5162 no transponder, 1208 no controle para 62, 24. 624, cotejamento correto, reporta pronto para o feedback acionamento, só corrigindo no transponder aciona 0274, ok? 0274, já está pronto para o posicionamento no 03. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o azul 4959. Na Alfa, antes da Juliette. Gente, após uma passagem do Embraer da Azul, seleciona até o ponto zero, ingresso de Juliette até o gate 07. Então, se for passagem do Azul, segue pro 07 e vou na depois. Subindo pro 140 na Coral, 4959. Salvador, azul 5001, ponto espera pronto. O 001, ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém no 0501. Meia 224 autorizado, feedback acionamento, reposta. Meia 224 autorizado. Cidadão 9973, copia. Para o Saul, 6224, cumpriu a autorização? Autorizado para o feedback e acionamento. Já aviso ao contrato iniciando, ok? Repostar. Autorizado com o fim 360, decolada 10, com primeira curva à direita na saída Arbora Elefa. Presumo 21 é primeira aerovia após conforme. Transponder 5165, controle 120, decimal 8. Correto, é a porta pronta para o feedback do nome. Salva da Mente, Rio 5972. Qual o número, Sol? Rio 5972. Cabo com 3, nós. Eu vou falar, Jesus, 0001. 5972, aguarda um minuto, cópia. O 5001934120.8 Controle azul 5001, decolou da El. Azul 5001, contato radar, suba e mantenha nível de voo 360 ao passar 2000, voo Ileda. Sobe a 360, passando 2000, pro Otileda, azul 5001. Serra, Salvador. Confirma pra ouvir? 108. Black Cab e Índia, ponto de temperatura em 1 na noite, decimal 95, altímetro 1018, bom voo. Obrigado, eu só não copiei as cores, beleza? Boa noite, senhora. Muito obrigado. Paulo, boa noite, Gu. 1134, frente da informação aqui para autorização. Mapeou. 1134, número 2 para Copa Vasco. Espera, pronto, Chané, 6224. Chané, 6224, confirma, pronto? Totalmente. Autorizado a minha... Sem manter, puxa 10. Ali mantém, firmando autorizado a linha E decolar, puxa 10, vento calmo, o Chané, 6224. Ali decola, 6224. Salvador, cruzou 4959. Rádio Polo, TAM 3305. Sobre o som. Confirmo, TAM 3305. Uma forcinha pra gente aqui, pede pro colega do Extraero, do terceirizado, tirar o finger pra gente. Gente, informaremos, 3305. Ah, acho que ele tá vindo ali. Tá com muita pressa não, mas tá chegando, obrigado. Gente, obrigado. Rio 9890. O 5972 autorizado Galeão nível 340, decola da 110 com primeira curva direita na saída da Eolida Bidev. Após posição, primeira aerovia por 50 após conforme rota. Transponder 5961 no controle 120 decimal 8. 5972, cotejamento correto, reporta pronto para o táxi, foi autorizado que estiver aqui para lá. Alô, é o Rio 9810? Rio 9810, número 2 para Papa agora. Se escuta. Uno, chama de Cícero. Frequência 125, decimal 1. Recife 251, azul 5001. Passa de 3, confio, né? Foi faltado. Tem um corrigindo ao 27, né? Qual é a autorização do número 34? Assim, mais um minuto para a Copa, por gentileza. 34. Da 330, o POB de 160, está com 2 horas e 56, alternando Aracaju. Aracaju, confirma o POB em autonomia? 160 no seu aviso, 2 horas e 55. Salvador, é o 4107, isso aí, mano. Ou 050, chegada Mari, 1018. 2050, Mari. Alô, Rio 5972 para o TAC, Cipriol V05, autonomia 315, Guarulhos. Via Fátima 1, Índia, ponto de espera, chamador em 118, decimal 95, altímetro 1018. Seguirá como número 2, a sua frente 1 é a boilização, ok? Cliente, ele está em frente como número 2, no ponto de espera 1895, 9725, tá aí. Gol 1134, copia. Aviso. Maceió autorizado 350, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída pouca, transição Caju. Transponder 5170, controle em 120, decimal 8. Autorizado conforme 350 para Maceió na roda de voo. Decola da pista 1-0, curva esquerda, pulca, Caju, 5170 no transponder e o controle 1208, o gol 1134. 1-1-3-4, protegimento correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Está pronto, o 3-4. Gente, aguardo para o feedback e acionamento. Aguarde. O Sideral 9973 está na escuta. 9973, por quê? Autorizado para o feedback e acionar, reporta o TAC. Autorizado, céu, por TAC. Azul 2774, aguarda um minuto para cópia informação alfa em curso. Bom, 1-1-3-4, não escuta? Perfeito. Autorizado para o feedback e acionamento, reporte táxi. Valeu, puxa o acionamento e pagamento do táxi, 3-4. Linha 9810, copia? Pronto para cópia. Guarulhos 380, autorizado, decola da 1-0 com primeira curva, à direita na saída da Eulinda Mineres. Eu preciso que 50 é a primeira aerovia, após conforme em rota. Transponder 5166, controle em 120, decimal 8. 380 Guarulhos, decola da 10 direita, da Eulinda Mineres. Eu preciso 50. 5166, transponder 208, saída 9810. 9810, complicamento com essa é a porta pronta para o despegue. Voltarei, senhora. Após o TAM iniciar a corrida, a linha mantém o PXV. Após a rolagem de prata, a linha mantém na 1-0, 5-9-7. Azul 4959, controle. Site 1 no Índia, ponto de espera 2 e 1 no 9, posição 95, altímetro 1018. Segue como número 2, a frente Boeing 7377 da Gol, finalizando o pushback. Ponto de espera 118.95, confirmando, bom voo. Alô, 3305 aos 48, 1208, bom voo. 1208, boa noite, 3305. 9810, aguardo para o próximo adicionamento. Aguardando. Decolado, passa 1500. Desvio à esquerda, proa 055 por 10 milhas. RAM 3305, contato radar. Suba e mantenha nível de voo 350. Efetue desvio, reporte ao térmico. Gente, sobe ao 350, confirmando o 3305. Corrigindo 330. 3305. 05 após o Salvador. 05 após o Salvador, boa noite, 3600 para Bravo. Vira decolagem. 050, chegada a Mari. Chegada na Mari, 3600, pode voltar. Com perfil da chegada, tem 3600 na proa de mar, intercepta e desce via 1018. Desce via, pode mais. O Salvador, após a passagem da aeronave da Federal, 19810, pode iniciar? Passei, 19810, reposta aqui. Gente, 9810. Rodando 34, boa noite, torre Monte Espera da 10 pronto. Confirma? Rodando 34, Monte Espera da 10 pronto. Ali mantém. Ali mantém 34. Obrigado. Pode estabilizar 4. Cinco 972 aos 50, 1208. 302. Boa noite, Rio 5972 decolar. Rio 5972, contato radar, sub mantém nível de voo 340 vigilância. Para 340 vigilância, 5972. É 224, mantém ainda nível de voo 190, suba corrigindo. Mantém nível de voo 190, chame Aracaju em 1203, serviço radar terminado. Faltam 5 milhas para a posição Conte. No 868, vigilância, descida até o 0620 na chegada Mari. 060 na Mari. Colagem da pista, no 01134. Federal. Ali mantém o Federal 99, 10-3. Estadão na proa de Jamo, San 3305. Sente. Vai 774, Bupê. Azul 2774, copia. Uno 34 ao 53, 120, décimo 8. 208, boa noite, 34. Estamos a bordo, 4 horas de 16 alterna, Daniel, nosso táxi. 9810, taxi EV, Apache 1 no Índia, bom te esperar, Sama Torre 1 no Noite, 69, fica 8 metro 1018, bom voo. Apoio do ataque, 43, Apache 1 no Índia, com 1018 agora, chamando 1895, obrigado, bom trabalho. Amador, 2774, copia. Afirmativo. Seguro autorizado 160, decola 160 com primeira curva direita na saída coral. Transponder 0275, controle 120, décimo 8. Certo. Reportando, retornando, o gol novo 34. 5, do controle 120. 774, procedimento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Reportará, o azul 2774. Corre, Salvador, boa. 9810 da Rio, ponte espera da 110, pronto. 9810, gente, a linha aí mantém, cabeceira 10. Linha mantém 10, 9810. Novo 34. Guarde. 34. Estabilizando azul, 4107. 4107, chame torre 1 no 8995. 8995, azul 4107. Controle, boa noite, Sideral 9973, decolando a sua escuta. Sideral 9973, vigilância, suba e mantenha, nível de voo 360, saída via Arbor. Saída via Arbor, o Sideral 9973, quando possível, pro direto. Gente, aguarde. Então, 3305, chame aqui. Frequência, 126, decimal 85. 2685, boa noite, Sideral 3305. Rio 9810, vem pro calmo, decolagem autorizada. Livre, decolagem 9810. Lembrando, Jamo, gol no Uno 34, aguardando Aracaju, Marcelo. 134, vou antecipar sua transferência com o Centro Recife para a solicitação de Pro de Aracaju com o mesmo. Rio 5972, chame Recife. Frequência 25, décima 1. Entendeu, 1251, Rio 5972. 3305. Chame Recife, frequência 12685. Motor azul 2774, faz 3, pushback. Autorizado, reposto o site. Mandará para o táxi, azul 2774. Boa noite, controle de Salvador. Boa noite, passarizo, desliga até o 050, chegada Mário. 050, chegada Mari, Zé. 11134, chame o Centro Recife em 126, decimal 85. 2685, 1134. Controle Rio 9890, decolou cruzando 1800. Precisamos desviar direito para evitar a promoção. 98-10, suba e mantenha nível de voo 380, liberado de desvio, reporte ao término. 380, liberado de desvio, encontrar o término do desvio Rio 98-90. Corrigindo, no 868 desse mantenha 2.000 pés. E a chegada reporte no localizador 2018. 2018-2000 vai reportar estabilizado. Será o 9973, chame Recife. Então no 28.8, alterne 1260. 288, alterna 260, será o 9973, obrigado. Grande boa noite, Luna 098, passando 180 para 150, informação alta. 1098, descida autorizada até o 0620. Foi na proa de TAP. Considere Mário voando na proa de TAP. Vai seguir a TR-72 à sua frente, 8 milhas. Ok, então, na prova de TAP, descida até o 060, só poderia apenas confirmar indicado da aeronave. A aeronave está aumentando velocidade em função da descida, está próximo aí de 240, reduz a velocidade até 230, com 1018 até 6000, no 098. Ok, 1018, 6000, reduzindo 230, ou no 098. Qual a velocidade passaria do 2224? 245, nosso. Tram 3600, completa final, pista 10, torre, número 8, decimal, 95. 295, tram 3600. Desça e mantenha 2000 livre alerta, fuzilote. Vai reportar, 868. Passarizo 2224. Para interceptar o localizador, foi na proa 0. 625, reporte estabilizado. Desça e mantenha 3000 pés. 324. Passarizo 2224, copiou o controle? Copiou, cotejou, esquerda 065. Controle, é o Passarizo 2224? Prossiga. É, recebemos e copiamos, senhor. É, e cotejamos. Ó, capa, o primeiro cotejamento não fora recebido por este controle. O passarizo 2224 aguarde a autorização da final do procedimento. Número 3 no sequenciamento, tráfego que o precede, Boeing da Gol, 15 milhas à frente para a final do ILR. Afirmativo, senhor. Aguardando autorização para o procedimento. Continue a aproximação, puxa 10. Ajuste Mi 15, vento calmo, pouso autorizado. Autorizado por 1-0-3-6-0-0. Corrijo 1018 com ajuste. 1018, 3604. 1018. Após a passagem da Até o 3-4. 4, complete à direita, proa 070. Nesta proa, intercepta o localizador, autorizada final, 2 mil pés, 1018, reporte estabilizado. Direita 070, 2 mil pés, 1018, reportará estabilizado. Controle Salvador Boa, 6212, que é 6212, desça e mantenha nível de voo 050. Chegada a mar 1018. 050, 1018, final, amanhã. Rio 9810, chame Recife, frequência 125 decimal 1. 25, 1 até a volta. Voo 10098, vetor para interceptar final, esquerda proa 0620, nesta proa intercepto localizador 3000 e descida 1018. Ok, esquerda 060, para 3000 pés, 1098, nessa proa intercepto vai reportar estabilização. 0, 9. Estabilizou o voo no 8608. Torre 1 no 8, decimal 95, voo no 868. 8905, tá logo. Torre voo no 8608. Nossa frente estaria quantas milhas, senhor? A aeronave já passou, está próximo a Simbra agora, 14 milhas. Afirmativo. Laredo está livre, se tiver condições, incrementar e interceptar no final do procedimento. Incrementando e interceptando, final do procedimento, passaremos 2224. Está autorizado o pouso. Livre, pouso na 10, pode ser 8. A 098, esta pro intercepto localizador, livre LS, 2010, reporte no lado.